Clemente foi o quarto Papa da Igreja Católica, ainda no século I, após Pedro, Lino e Anacleto. De família judaica, natural de Roma, foi companheiro de Pedro, que o crismou e o consagrou como bispo, e de Paulo, a quem acompanhou em viagens evangelizadoras. A ele Paulo se refere na Epístola aos Filipenses, dizendo-lhes para auxiliarem seu companheiro Clemente e outros, cujos nomes estão inscritos no livro da vida. Tais palavras atestam sua fé, dedicação e zelo no trabalho apostólico. Clemente foi colaborador também do apóstolo Filipe. Mesmo diante do risco que corria em uma época de incessantes perseguições aos seguidores de Cristo, ele assumiu a liderança da igreja no ano 88, levando adiante com firmeza a evangelização centrada na doutrina dos apóstolos. De fato, os três papas que o antecederam à frente da igreja de Roma haviam sido martirizados. Seguindo a tradição iniciada por Pedro, Clemente restabeleceu o uso do óleo do crisma nas confirmações do batismo. Foi ele que instituiu o uso da expressão Amém, concluindo as orações cristãs. Com sua atuação exemplar, organizou a Igreja de Roma, dividindo a cidade em 7 distritos e nomeando para cada distrito um representante com a incumbência de registrar tudo que se relacionava aos cristãos. As virtudes, os processos judiciários, o modo como se comportavam nas perseguições, as declarações públicas, o martírio e a morte dos cristãos. Tudo era registrado e proclamado nas assembleias comunitárias. Tais cuidados em divulgar o testemunho dos cristãos favoreceu o crescimento do cristianismo. Até Domitila, irmã do imperador Domiciano, um dos mais ferozes perseguidores da igreja, foi tocada por esses testemunhos e, convertendo-se, passou a ajudar a muitos cristãos perseguidos. Além da ameaça externa das perseguições, havia conflitos internos na igreja que poderiam provocar divisões. A igreja de Corinto, sobretudo, era palco de graves perturbações desde o tempo do apóstolo Paulo. Clemente dirigiu aos coríntios uma carta apostólica, o mais antigo documento cristão de que se tem notícia na igreja, não incluído no Novo Testamento. Nessa carta, com firmeza e caridade, admoesta os presbíteros à unidade. Clemente expandiu tanto o cristianismo que causou grandes temores ao então imperador Nerva. Este, por isso, o exilou na Crimeia junto a centenas de outros cristãos, obrigando-os a trabalhar nas pedreiras e nas minas. Impossibilitado de seguir à frente da igreja, ele abdicou de sua função no ano 97, a qual foi assumida por Evaristo. Nas terras do exílio, Clemente encorajava os cristãos a perseverarem na fé. Sua forma de viver e suas palavras converteram a muitos não cristãos que também lá estavam. O novo imperador Trajano soube da ação de Clemente e, como este se recusava a prestar sacrifício aos deuses romanos, mandou que o lançassem ao Mar Negro com uma pedra amarrada ao pescoço. Esse martírio foi por volta do ano 100. A festa de São Clemente é celebrada em 23 de novembro. Glorioso São Clemente, companheiro nas dificuldades, exemplo de ânimo e fé, alcança-nos de Deus a graça de sempre valorizarmos o que de bom as pessoas fazem e de trabalharmos incansavelmente pelo bem e pela unidade de todos, sem temor nem desânimo, pois também queremos seguir fielmente Jesus, caminho, verdade e vida. Amém.